de Salvador, boa noite, é o Gol 9592, passa nível 230, tem Alfa. Ok. Gol 9592, bom dia, sendo identificação, desce para 3000. 3000, mandante. Ajuste em Salvador 10014, Pro de Duna, Gol 9592. Proa de Duna, 9592. É 3520, completa a final do procedimento LS Station, mas do Renault 8, decimal 95. 8295, 3508, autorizada a final do procedimento LS Station, pistola 0 de Salvador, é posto estabilizado. Portaria estabilizada em LS Station, Baixo da torre. Bom dia, 3520, final e LSF3. 3520, tráfego avistado, autorizado o pouso pistola 0, vento calmo, ajuste de altímetro no momento no 0 no 3. 3, autorizado 0 no 3. Azul 6908, confirma indicado. 2309. Gol no 592, confirma sua indicada. 2609, no 592. Estimado no Sinduna 0440. Gente, gol no 592. Aos 37, no Azul 6908. A 3520, no solo, os 36, vai livrar a pista, mantém-me escuta. Taxi via Alfa, Juliette, portão 1-1 para o Pátio 1. Alfa, Juliette, portão 1-1, na pista 592, necessário 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3, autorizado a final do procedimento ILS-X-Ray, pista 1-0 Salvador, reporte estabilizado. 2013, reportará o no 592. localizador Azul 6908. Azul 6908, completa sinal do procedimento de LSX Reapers 10 do Salvador e chama a sua Renan 8 de sinal 95. 2895, 6908. Salvador, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, tráfego avistado, autorizado com os pistos no zero. Vento calmo, hoje de altímetro no momento no 0 no 3. Autorizado com os pistos no zero, Azul 6908. Localizador da 10592 está a 4 milhas para Inglaterra. Bono 592, sim. Completa a sinal do procedimento LSX-REI, correndo no 8, decimal 95. 1895, já remoto no quarto do Pachono? Afirmativo. Gente, então mantenha a posição e aguarde. Temos aeronave agora que está irá prosseguir para pouso e vai partir no gate 09. Então mantenha a posição e aguarde a autorização. Ciente, não aguarda. Bono 592, boa noite. Continue a aproximação aguardando a pista livre. O ajuste altímetro no 0 no 3. 1013, aguarda autorização. Tempo para 2. Azul 6908 no solo 42. Também escuta até o corte. Autorizar ataque para o pátio 3. E alfa quilo quando lá observe o sinalizador. 6908, gente de 12. Autorizando de alfa quilo, pátio 3 no 3. O azul 6908, a remota prevista é 5 Romeu. Bono 592, autorizado, pouso pistola 0, vento calmo. E depois não no 0, Bono 592. 592 no solo, aos 45 na minha escuta Delta Corte, autorizar táxi para o pátio 1, via Alfa Juliette, portão 09. Entendeu? Na sua escuta, para o pátio 1, Alfa Juliette, portão 09, no 593. A Romeu Mike para Foxtrot, autorizado a nesse reboque do Gate 02 para remoto 14 do Pátio 1, reporte término. Silêncio, reportarei. Mike Bravo Fox, informando o término do reboque na posição 1-4. Gente, o Mike Bravo Fox, término do reboque, solo ciente. Torre ciente. Obrigado. Torre Salvador, bom dia. Este é o SAM 3520 com a formação Bravo, posição 11. Solicita a coordenação nível 370, João Pessoa. 3520, boa noite. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá, via Peugeot 17. Nível de voo autorizado 370. Saída Puca, Jamo, Aru, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5277, o controle Salvador, para na frequência 120, decimal 80. Flor de Duna, descendo para 2013, padrão, gol 972. Pucagê, Maracaju, com curva à esquerda, para decolagem, 208, 5277. A 3520, o planejamento está correto, chame pronto nessa frequência. Assim eu farei, muito obrigado. Gol no 172, autorizado a final do procedimento LSX, pistola 0 de Salvador, reporta estabilizado. Autorizado então o procedimento, reportará estabilizado no final do ILS pistola 10. 1972. S3. Autorizado Salvador para Serra Brava Golf Romeo, Fiat Zoluna 0 Taubaté. Nível de voo autorizado 360. Saída São Voo 1 no Leda Motiva. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5406. O controle Salvador operando a frequência 120 decimal 80. Autorizado Guarulhos. Nível 360, via pistola 10 até Taubaté. Decola da 10 com a primeira curva dele, com a salvo 1 no Leda Motiva. O transponder 5406. O controle 120 decimal 8. Gol 1173. O 173, cotejamento está correto, na posição 08, chame pronto. Salvador, Elton, 320 na posição 11 para o estacionamento. Tá, 3520, livre acionamento para o táxi. Ele puxa e acionamento para o táxi. Salvador, 11, 73, puxa bem que acionamento para o 2. 173, livre acionamento para o táxi. 172. Uma 172, completa final do procedimento ILSX Rei, chama a torre 18, decimal 95. 1895? Afirmo, 118, decimal 95. 1895, boa noite, obrigado. Boa noite. Bom dia, 1972, Gagão. 1972, bom dia. Tráfego agora no estado, autorizado por... Estou na 0, vento 290 graus 02 nós, assistir altímetro na 0 no 3. 03 de Liposo, só 10, gol 972. Sexo, gol 1173, 140, autonomia de 4 horas e 50, alterna Galeão. Gol 1173, autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, me escuta, reporte pronto. Pátio Índia, quando estiver pronto, vai informar. Para o caixa, 3520, 146 a bordo, temos 2 horas e 20 minutos, o Fernando Mateus. Então, 3520, segue a retaguarda do Boeing da Gol até o ponto de espera, como número 2, já forte pronto. Aguardo o colega da Gol, o ponto de espera chama pronto. Bolo 173, autorizado a alinhar e manter, fechando a zero inicialmente. Bolo 172 no solo, aos 23, autorizar o táxi para o pátio 1, via Alfa Juliette, portão 08, na escuta. Alfa Juliette, portão 8, na escuta. Bolo 173, autorizado a decolagem de pista 10, vento 290 graus, 029. Agora linda, cola pistão no 0173. Bruno 73 decolador 225, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, bom dia. Bom dia. Bruno 73. Bruno 73, controle Salvador na decolagem, pelo paramento por 360, após 2000 pés de... após o meio da moto, né? Quero manter 0. A linha sistema menor, 0320. Confia? Após 2000 pés, eu vou para a direita e após a direita, posição ótima. Eu não posso utilizar a ótima diretamente, somente com coordenação.